Pô, no mundo do crime, cara, eu acho que é a política. Acho que dá mais dinheiro. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim. Arma é um direito de vocês! Que arma? Jesus não quer arma, meu irmão. Que parada de arma? Mal o quê? Jesus quer amor. Não retribua o mal com o mal. Aí o crime organizado vai ganhar força mesmo. Porque o crime organizado já tá atuando faz muito tempo. Já tá em Brasília, o crime organizado. Pensamento devasta, se abraço me aprisiono. Se eu lembro do passado nessas, perco o sono. Quando entendi que no Vale da Morte não tinha sombra, era trampo de sol, a chuva de domingo a segunda. Era ódio na mente, suor que encharca a camisa, mas desfibrilador que o inimigo contabiliza. Eu só não tive os Patek Felipe do jet ski pro iate, porque não me formei em química manipulando crack. Enigma, bala traçante trincheira. Enigma, ponte nine coca biqueira. Enigma, uma palácio, favela, cadeia. É só clique nos parafal e dólares na meia. Salve, cê tem pro caô, Zé Povim. Que não me fortalece, mas se pá que é meu fim. Cê tem pro caô, é só pensar e agir. Destroçando os paradigmas antes do fim. Salve, cê tem pro caô, Zé Povim. Que não me fortalece, mas se pá que é meu fim. Cê tem pro caô, é só pensar e agir. Destroçando os paradigmas antes do fim. Tá salvo, meu parceiro. Terceira ideia de mil grau respeito. Aquele que se explica muito é quem vai te trair primeiro. Pesadelo em meio ao sonho, o enigma. Onde só tem cuzão, ramelão quer ser o pica. País racista, onde milícias digital emana preconceito, discriminação boçal. Quem vive o caos, 24 horas por dia, degola a esperança e deixa sangrando na guia. Empatia, só quando é pra ostentar. O favelado abraça, arrasta e morre por um celular. Ruas de aço e chumbo que a Apple ajudou a criar. Junto com a Nike, a Taurus SP, pique bag da Missão Balístico. Pronto pra disparar, que mundo que você vive que não tá vendo essa porra. Me querem conhecedor da geopolítica avançada, onde professor passa fome, a escola é de lata. Temos que ser impiedoso com quem sabota a nação. Fuzilamento em praça pública, político ladrão. Aqui o juramento médico é piada governamental. Placebo de cloroquina pro vírus letal. Tamo no front pra morrer abraçado um pelo outro, não pra ser dublê de facada nos braços do povo. Enquanto o planeta Terra for hospício do universo, minha camisa de força e minha loucura é o meu verso. Salve, sem tempo pro caô, Zé Povim. Que não me fortalece, mas se pá, quer meu fim. Sem tempo pra perder, é só pensar e agir. Destroçando os paradigmas antes do fim. Salve, sem tempo pro caô, Zé Povim. Que não me fortalece, mas se pá, quer meu fim. Sem tempo pra perder, é só pensar e agir. Destroçando os paradigmas antes do fim.